5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, Rádio 98 FM, são exatamente 17 horas e 6 minutos. Eu falei 17 horas e 6 minutos. Sejam bem-vindos aqui na nossa 98, mais uma vez, programa homenagem especial, como a gente faz todo sábado aqui, homenagem ao artista, sempre aqui na nossa programação. Só falando para você, amigo ouvinte e também meu amigo parceiro Jackson da Cruz, que sábado que vem a gente não vai fazer especial, né? Porque eu estarei de viagem, né? Não estarei aqui na programação da nossa 98 e não terá pessoas para apresentar esse estilo de programa, certo? Então, o próximo especial a gente vai deixar para daqui a 15 dias, tá? A gente vai encerrar a programação, não é pela questão que não está bom, tá ótimo, tá especial demais, está perfeito. É porque já vai começar a entrar no clima junino, né? Mas depois a gente vai voltar mais uma vez com os especiais a partir de julho, tá certo? A gente vai voltar depois que acabar o São João aí, esse mês de maio, mas vai ter os especiais de forró, tá certo? Vai ter os especiais aqui de forró, aqui na nossa 98. Então, fique aqui com a gente, tá certo? Nada acabou, não foi encerrada nenhuma parceria, tá bom? A parceria nossa será sempre eterna, eu com meu amigo Jackson da Cruz, a gente que faz essa equipe maravilhosa, tá certo? Mas hoje, você, amigo ouvinte, você sabe quem foi o vencedor? Você sabe aquele que foi escolhido? Você ainda não sabe? Está aí ansioso, esperando em casa para saber quem foi o cantor que venceu? Será que foi aquele que você escolheu? Você lembra que a semana passada eu tinha falado que tinha três artistas populares do Brasil que fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso? Baltazar, Paulo Márcio e Roberto Vilar. Quem será deles que venceu? Será que foi Paulo Márcio? Será que foi Roberto Vilar? Ou será que quem venceu foi Baltazar? Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Existe amor. teu. Sem desistir, amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Sem desistir, amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Sem desistir, amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu. Então, o vencedor foi, claro, ele, Baltazar, aqui na programação da nossa 98. Ele foi escolhido na programação, claro, sempre votado pelo melhor conteúdo da música popular brasileira. Sempre é com esse blog que nós trabalhamos aqui, ó. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Então você, amigo leitor, amigo ouvinte, escolheu. Então Baltazar teve 34% dos votos, equivalente a 200 votos aí no total. Paulo Márcio ficou em segundo lugar com 33%, com 193 votos, uma diferença de 7 votos aí. Roberto Vilar ficou com 186 votos, né, um total de 32% aí, né? Então, parabéns aí, sempre cada vez mais vai aumentando aí a nossa, os nossos resultados, as nossas parciais. A gente tá chegando a quase 600 votos, né? Isso aí mostra que as pessoas estão curtindo, estão acompanhando os nossos especiais. Então vamos ouvir aqui a primeira música de hoje, né, no especial musical. Ele foi o mais votado e o vencedor e merecedor de tudo isso, o cantor Baltazar. Vou começar com a música aqui, Perco a Cabeça, né? Essa música aí é um grande sucesso também de Baltazar. Mas vamos colocar logo o ouvinte na linha aí. Vamos colocar pelo 3289-1849. Tem telefone tocando aí. Vamos colocar aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Fala com Neguinha da Rua Espírito Santo. Neguinha? Neguinha. Oi, querido. Tudo bem da Rua Espírito Santo? Tudo bem. Como é que tá você? Tô bem, graças a Deus. Opa, vai participar da programação especial aqui? Aham. Qual é a música que você quer do Baltazar? É, você pode ter qualquer uma. Vai oferecer pra alguém? Hã? Vai oferecer pra alguém? Sim. Pode dizer, querida. É, pra minha mãe, Dona Helena. Dona Helena. Meus irmãos. Certo. Cosme Damião e meu noivo Adriano. Certo, querida. Pra toda a sua família, não é isso? Tá bom. E pra vocês também, da RCI. Tá, obrigado pela sua participação, tá bom? Tá bom. Um abraço. Nosso amigo ouvinte, né? Ouvindo a gente lá na Rua Espírito Santo, participando aí pelo 3289-1849. Vamos começar aqui com a música Perco a Cabeça, programação especial. Homenageado de hoje é ele, Baltazar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Qualquer dia eu perco a cabeça e digo a você que há muito eu lhe quero e você não vê o quanto eu lhe amo. Muitas noites não durmo pensando como lhe falar das canções tão lindas que fiz pra lhe dar, e fico sonhando. Sonho que um dia baixinho você vai falar das coisas tão lindas que tem pra me dar, que até da varanda me olhava passar. Vejo passando, mas falta coragem para lhe dizer que sempre guardei esse amor pra você. Qualquer dia, em qualquer festinha, nós dois dançaremos a mesma dancinha que sempre quisemos, que fosse um hino ao nosso amor. Qualquer dia eu perco a cabeça e digo a você que há muito eu lhe quero e você não vê o quanto eu lhe amo. Muitas noites não durmo pensando como lhe falar das canções tão lindas que fiz pra lhe dar, e fico sonhando. Sonho que um dia baixinho você vai falar das coisas tão lindas que tem pra me dar, que até da varanda me olhava passar. Olha, eu também da varanda lhe vejo passando, mas falta coragem para lhe dizer que sempre guardei esse amor pra você. Qualquer dia, em qualquer festinha, nós dois dançaremos a mesma valsinha que sempre quisemos, que fosse um hino ao nosso amor. Com 10 anos de sucesso. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageado de hoje é ele, Baltazar, 17 horas e 19 minutos. Vamos falar aqui com a sua biografia, vamos iniciar a biografia aqui do cantor, né, para que você possa ficar por dentro aí do que ele representava, né? Deixa eu ver aqui, rapaz. Não, tava mexendo aqui para não dar microfonia. Olha, o cantor sergipano Baltazar Góes Neto começou o interesse pela música aos 5 anos de idade, arranhando assim um violão que seu pai, funcionário dos Correios, deixava escondido. Baltazar, ainda criança, aprendeu a tocar de ouvido. Os primeiros passos na carreira foram dados no Colégio da Dona Maria, fazendo apresentações para os alunos e seus pais. Foi cantando Orlando Dias, Carlos Roberto, Altemar Dutra, Silvinho, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, Orlando Silva e os próprios cantores regionais que ele aparecia como destaques aos 8 anos no programa A Noite é do Cartaz Sergipano. Sua interpretação diferenciada dava a indicação do que viria pela frente. Foi preciso deixar Aracaju e partir para São Paulo, recebendo incentivos do irmão que o levava para participar de concursos de programas de TV. Um deles, Aí Vem as Crianças, do apresentador Duval de Souza. Vamos ouvir o ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, quem fala? É, não quer falar, a gente, né, cancela aqui a ligação. Baltazar percorreu o trajeto comum aos pretendentes do sucesso, cantando ora aqui, outra ali, mas sempre cantando. Anos depois, ele também fez muito sucesso no Rio de Janeiro. A namorada Sandra, filha de Raul Sampaio, executivo de gravadora, faz parte e fez a ponte que levaria assim Baltazar ao mundo do disco, e que Sandra pôde também apresentar o namorado ao pai. E assim não demorou muito, Raul descobriu o talento do rapaz para cantar. Daqui a pouco a gente fala mais aqui, um pouco mais sobre a biografia do cantor Baltazar, né? Vou logo mandar um abraço aqui, ó, pra galera aí que tá curtindo com a gente, né, pela internet, né? Eles participaram essa semana aí, aqui na nossa programação, né? Querendo só agradecer aí, com muito carinho, né, a atenção do nosso amigo Jackson da Cruz. Olha, mandar um abraço aí pra galera, o nosso amigo Raimundo Laércio, tá ouvindo a gente lá na Ceilândia, no Distrito Federal. Também a nossa amiga Alcione Honório, lá no Recife, né, lá na capital. E o Ralfredo Silva, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Um abraço aí pra vocês, viu? Obrigado por essa sintonia, por esse carinho. E você está sempre com a gente ouvindo aí, né, os especiais, né, homenagem ao artista, onde você escolhe o seu artista favorito, tá bom? Obrigado aí pelo carinho de vocês, tá mandado o recado aí, tá certo? Jackson, se tiver algum pedido musical aí pela internet, pode mandar pra gente, tá bom? Pode mandar mesmo aí. Mas temos mais um ouvinte na linha 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Adriano. Quem? É Adriano. Adriano, tá falando da onde, Adriano? De Saúna. Qual é o nome da sua rua, querido? Espírito Santo. Espírito Santo. Diga aí, garoto, a música de hoje? Eu especial. É o breve de... Fala o caminhoneiro e a casa de espelho. Olha, é o seguinte, a gente tá fazendo aqui uma programação especial, homenagem ao artista. A gente tá tocando aqui as músicas do cantor Baltazar. Você deseja alguma dessas? Desejo. Você sabe o nome de alguma pra pedir? Ou pode ser qualquer uma dele? Pode ser qualquer uma. Ó, vai oferecer pra alguém? Minha futura esposa que me dia. Certo, quem mais? A minha sogra. Pode dizer. Meu cunhado. Certo. E meu sobrinho. Pra toda a sua família, né? Não é isso, Adriano? É. Tá bom, Adriano? Um abraço pra você e felicidades, tá bom? Eu também. Um abraço. Nossa amiga Adriana lá da Rua Espírito Santo, curtindo com a gente aí na programação especial, homenagem ao artista, né? 3289-1849, alô, boa tarde. Oi, Luciano. Quem fala? Da Zefinha de Mamão. Diga o nome, Zefinha, tudo bom? Tudo bem. Fiquei, querido. Dá pra tu passar duas músicas pra mim de Baltazar? Pode pedir a música dele. Olha, essa que tava passando da agorinha, aí, e a outra, qualquer uma dele, viu? Eu queria ouvir. Tô ouvindo teu programa, todo sábado eu escuto, viu? Tá ok, tá certo. Deve sempre dar um alô pra mim, viu? Tá ok, dona Zefinha. Tá, tchau. Fica um abraço. Nossa amiga dona Zefinha do Mamão ouvindo a gente lá na Rua do Brega, né? Curtindo aí aqui a nossa rádio 98 FM. Mais um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? Dona Fátima da Avenida Brasil. Dona Fátima da Avenida Brasil. Tudo bom, dona Fátima? Tudo. Diga aí, querida. Já tá aí uma música pra mim de botar, tá? Aquela bem boa toda. Vou só fazer... pra curtir. Só pra curtir, né? Então, querido, daqui a pouco sai pra você, tá bom? Tá bom. Um abraço aí, nossa amiga Dona Fátima, lá da Avenida Brasil, curtindo aqui com a gente, né? Pedindo também uma especial do Baltazar, né? Um abraço aí a toda a família, a todos que estão aí na Avenida Brasil, curtindo a programação da nossa 98. Olha, eu vou tocar aqui uma das primeiras músicas do Baltazar, né? Que tem na sua biografia, a música Cartas de Amor. Programação especial, mais um ouvinte na linha aí. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Então vamos tocar aqui a música Cartas de Amor. Sucesso é aí do Baltazar. Homenagem ao artista. Vamos ouvir. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego, pois eu tenho vergonha de falar. Leio aquelas tuas cartas de amor que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? Sim, eu sei que sou covarde, mas eu te amo e sinto até vontade de chorar. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego, pois eu tenho vergonha de falar. Leio aquelas tuas cartas de amor que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Estás pensando que te abandonei, estás enganada. Se não me esqueço um momento sequer de você, minha amada. Não fique triste pensando que eu te esqueci para sempre. Às vezes longe de tudo. Programação especial, homenagem ao artista. Homenageado de hoje é ele, Baltazar, 17h29, foi ele que venceu a enquete da semana. Olha, vou falar mais aqui, um pouquinho mais aqui sobre a sua biografia. Com toda a predisposição para cantar, o esporte também, durante um bom período, povoou de sonhos e vitórias a cabeça de Baltazar, principalmente quando a família mudou para o Rio de Janeiro, indo morar em frente ao Maracanã. Entregou-se à natação e por ela foi campeão em diversas modalidades. A atração que sentia pelo rock fez com que conhecesse uma nova turma de amigos e deixasse para trás de vez qualquer possibilidade de seguir com o esporte. Foi quando conheceu um grande produtor, que é Raul Seixas, parceiro de inúmeros festivais de rock. Porém, quando realmente pôde, enfim, gravar seu primeiro disco, abandonou o rock e entrou de cabeça na música romântica popular. Arrebentou nas vendagens, foram mais de 1 milhão de cópias o primeiro compacto Cartas de Amor, que foi a música que a gente acabou de tocar. Nascia então o cantor Baltazar, grande vendedor de discos. Baltazar era grande amigo de Evaldo Braga. Além de ser grande amigo, dividiu apartamento com o ídolo negro. Compartilhava sucesso pessoais enfrentados pelo cantor e também problemas particulares. Baltazar acredita que sua entrada na Fonograma foi exatamente pela voz e amizade que tinha com Evaldo Braga. Jairo Pires lhe fez o convite para gravar logo após a morte de Evaldo, a Polifar, a Philips. Baltazar fez a música Cartas de Amor, inspirado no pai. Em 74, lançou em seu compacto de estreia. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Sinal verde para lançar o seu primeiro LP completo. Ainda nos estúdios, foi chamado numa sala para ouvir uma música que Raul Seixas e Mauro Mota haviam gravado em dueto. A música era Se Ainda Existe Amor. Então, essa música também foi pedida aqui pela nossa amiga Laura, né? Nossa amiga Laura, tô ouvindo com a gente.

Verdade Pura, Nua e Crua. Essas foram as músicas, né, do mesmo disco que estavam tocando nas rádios. Em 76, contratado pela gravadora Polydor, lançou o LP Se Eu Parar de Cantar, que inclui destaque para a música título Se Eu Parar de Cantar e Garoto de Rua. Em 77, também pela Polydor, lançou o LP Transas de Amor, além da faixa título destaque para Agora Gosto Mais de Mim, de João das Couves. Contratado pela CBS, lançou o novo LP em 79, destaque para a música Enormes Mentiras de Amor e Uma Canção para Nós Dois. Em 81, foi para a WEA, ou seja, que hoje é chamada de Warner. Gravou os discos Chamas de Amor e Fale Amor. Nessa fase, Baltazar ainda atuava como produtor. No início da carreira dos anos 70, Baltazar havia produzido o primeiro compacto de Serguei, o Divino do Rock. Nos anos 80, na WEA, Baltazar produziu artistas como Ladizu, entre outros, que tinha a influência da disco music, grande febre na época. Nessa época, Baltazar inicia um relacionamento com a cantora Diana, que dura até 93, o que explica o nome de Baltazar em várias músicas de Diana nessa época. Daqui a pouco a gente fala mais aqui sobre a biografia, né? Olha, quem está ouvindo a gente também pela internet é a nossa amiga Rosana Heron, de Saquarema, Rio de Janeiro, né? Ela pede a música Agora Gosto Mais de Mim. Claro, vai ouvir aqui na programação. Obrigado aí pela sua participação, querida. Felicidades. Obrigado aí por essa sintonia aqui na nossa rádio 98 FM, tá certo? Um abraço aí pra você, querida. Felicidades, tá bom? Nossa amiga Rosana Heron, lá de Saquarema, Rio de Janeiro. Pede a música Agora Gosto Mais de Mim. Eu vou aproveitar também e mandar pra nossa amiga Mona, lá da Rua 7 de Setembro, né? Que tá curtindo com a gente aí, né? Um abraço pra você, Mona. É, e também um abraço à nossa amiga Ninha. Um abraço para vocês aí, felicidades. Vamos ouvir. Programação especial homenageada de hoje é ele, Baltazar. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Consegui me convencer a te perder. Depois de tudo que passei, de tantos prantos que chorei, vou te adorar e te querer. Eu sei, meu grande erro foi te amar, me dar demais. E eu só queria estar contigo, além de amante eu era amigo, e esqueci até de mim. Seria eu um idiota se eu voltasse à sua porta. O que entre nós aconteceu é coisa morta. Agora eu gosto mais de mim. Seria eu um idiota se eu voltasse à sua porta. O que entre nós aconteceu é coisa morta. Agora eu gosto mais de mim. Você zombava e ria quando me via chorar. Achava muito natural qualquer amor ter seu final, ainda mais um tão normal. Hoje você me curte e pede pra retroceder, mas eu não quero nem saber. Pra mim você pode morrer, quero distância de você. Seria eu um idiota se eu voltasse à sua porta. O que entre nós aconteceu é coisa morta. Agora eu gosto mais de mim. Seria eu um idiota se eu voltasse à sua porta. O que entre nós aconteceu é coisa morta. Agora eu gosto mais de mim. Seria eu um idiota se eu voltasse à sua porta. O que entre nós aconteceu é coisa morta. Agora eu gosto mais de mim. Sua porta, o que entre nós aconteceu é coisa morta. Agora eu gosto mais de mim. Seria eu um idiota se eu voltasse. sua porta. O que entre nós aconteceu é coisa morta. Agora eu gosto mais de mim. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Acesse bregablog.com. 3 anos de muito sucesso. Acesse e fique à vontade. Organização Jackson da Cruz. Viagem no pomar, a guarda de um cão amigo, a garotada alegre do lugar, a tarde morna na cabana, o véu da noite a nos cobrir. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Baltazar, 17 horas e 43 minutos, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco da sua biografia. Agora eu vou atender aqui o pedido da nossa amiga Dona Fátima, lá da Avenida Brasil. Um abraço a você, Dona Fátima, felicidades pra senhora, tá certo? A gente vai tocar aqui a música pra senhora aqui, ela pediu qualquer uma, vai tocar aqui pra ela Passagem Só de Ida, certo? Um abraço pra senhora aí, pra toda a sua família. Quem também está na escuta conosco é o nosso amigo Nildo, lá na rua Alcino da Costa Leite. Um abraço aí, meu amigo Nildo, lá da prefeitura, né? Um grande garoto aí, grande amigo. Um abraço para ele também, meu amigo. Deixa eu me lembrar aqui, rapaz. Nosso amigo Josivaldo, né? Rapaz, um grande garoto, grande amigo também. A dupla aí, né? Que faz a diferença na prefeitura aí de Juripiranga. Um abraço para vocês dois aí, viu? Felicidades aí. Bom sábado. Daqui a pouco, Nildo, toque sua música no programa do Amado que você pediu, tá certo? Fica na escuta da nossa 98. Então vamos ouvir Passagem Só de Ida. Programação especial homenageada de hoje é ele, Baltazar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. Sua carinha de santa por pouco não enganou alguém que viveu de mentiras e tanto de amor. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Hoje eu quero você bem distante daqui. Dou 20 horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão, nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. só quero ver você partir. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedir. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Você de uns dias. Programa homenagem ao artista, 17 horas e 47 minutos aqui na nossa rádio 98 FM. Obrigado pela audiência aí também, o nosso amigo Miguel, tá ouvindo a gente, né? Lá em Petrolina, um abraço aí, Miguel, felicidades pra você, garoto. Obrigado aí pela sintonia, né? Ele tá pedindo aqui música também, mas ele disse que pode ser qualquer uma, né? Muito bem, garoto, um abraço pra você aí, tá certo? Obrigado mesmo. Agora eu vou atender agora o pedido da nossa amiga Zefinha do Mamão, nossa amiga dona Zefinha do Mamão, ouvindo a gente lá na Rua do Brega, né? Um abraço aí pra nossa amiga Zefinha do Mamão. Felicidades a todos aí. Sei que tem uma grande audiência aí dessa galera aí curtindo a RCI FM. Vou tocar aqui pra você a música Procure Sorrir. Procure Sorrir. Programação especial homenageada de hoje é ele, Baltazar. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Se estás pensando que te abandonei, estás enganada. Se não me esqueço um momento sequer de você, minha amada. Não fique triste pensando que eu te esqueci para sempre. Às vezes longe de tudo e de todos estamos presentes. Querida, não fique chorando e procure sorrir. Minha felicidade depende. Procure esquecer pra não mais chorar. Querida, eu entendo que a vida foi boa pra mim, mas não tive culpa se Deus quis assim, te deixando tão só, te deixando sonhar. Estás pensando que te abandonei, estás enganada. Se não me esqueço um momento sequer de você, minha amada. Não fique triste pensando que eu te esqueci para sempre. Às vezes longe de tudo e de todos estamos presentes. Fique chorando e procure sorrir. Minha felicidade depende de ti. Procure esquecer pra não mais chorar. Querida, eu entendo que a vida foi boa pra mim, mas não tive culpa se Deus quis assim, te deixando tão só, te deixando sonhar. Fique chorando e procure sorrir. Minha felicidade depende. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenagem ao artista, 17 horas e 51 minutos. Agora vamos finalizar aqui a biografia do Baltazar. Olha, ele voltou a gravar, né, depois de muito tempo. Só voltou a gravar um LP em 91, com a música Te Amo, Te Quero de Graça, na gravadora Somar. E passou a gravar com pouca frequência na Bahamas. É, gravou o CD Baltazar Canta Evaldo Braga. Na Polydisc, gravou a série 20 Super Sucesso. Na Gema, gravou Baltazar ao vivo, além do projeto ao vivo, o primeiro DVD Brega do Brasil, junto com Bartô Galeno, Zé Ribeiro e Augusto César, e também entre outros. Em 2008, lançou o disco Breganejo e em breve lançará um inédito. O artista, que já tem 43 anos de carreira, hoje com 60 anos de idade, mora na lindíssima cidade de Fortaleza com sua família. E mesmo com alguns problemas de saúde vividos nos últimos anos, ainda conserva sua potente voz e faz um número considerável de shows no Nordeste e no Rio de Janeiro, onde é muito solicitado até hoje. Parabéns, né? Parabéns mesmo. Mas eu te amo. Olha, para o meu amigo lá, que está curtindo a programação da nossa 98, né? Principalmente o meu amigo, o Jonas. Meu amigo Jonas, aí um abraço para você, garoto. Felicidades, ele tá ouvindo a gente lá em São Miguel Tepu. Eu vou tocar pra ele aqui, pediu qualquer uma música, tocar pra ele aqui. Eu acho que é a música Devolva a Passagem, né? Uma das músicas mais recentes dele, né? Que é de 2008. Vamos ouvir na programação especial, homenagem ao artista, com ele, Baltazar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Embora, dizendo que já se cansou de viver comigo. Não sei qual é o motivo desse seu desprezo. Se até hoje só lhe dei amor e fui seu amigo. Pergunto, por favor, responda. Mal foi que eu fiz pra você me tirar a chance de ser feliz. Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Se é verdade, quem a gente gosta logo vai embora. É triste saber. Seu artista favorito. programação especial, homenagem ao artista, 17 horas e 56 minutos. Vamos atender mais um pedido musical que dá tempo, para que a gente possa, né, encerrar o especial de hoje. Olha, eu vou atender aqui o pedido do nosso amigo Arnô. Nosso amigo Arnô, um abraço a você, Arnô. Né, o Arnô tá ouvindo a gente lá no Conjunto São Gonçalo. Um abraço aí ao nosso amigo Arnô. Né, ele manda aí, ele manda a nossa amiga, nossa amiga Fátima, né? Manda um abraço aí pra nossa amiga Fátima, lá do Caio Correia, né? Porque o nome dela é Sara. Ele aproveita e manda a música Sara pra ela. Um abraço aí, garoto. Felicidades, viu? Obrigado a sua participação. Felicidades aí, o nosso amigo Arnô, lá do Conjunto São Gonçalo. Vamos ouvir. Programação especial em homenagem ao artista. Com ele, Baltazar. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sara, onde é que você se esconde? Sara, vim as cartas porque não responde. Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas porque não responde. Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Eu não sei se você morreu na guerra. Eu não sei se você sobreviveu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta. Você não me quis acompanhar e agora não sei onde me encontrar. Mas você não me quis acompanhar e agora não sei onde me encontrar. Será vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Bem, amigos ouvintes e leitores do nosso Brega Blog, da nossa rádio RCI FM, estamos encerrando mais uma vez aqui o especial musical. Olha, já foi colocada a enquete nova pelo meu amigo Jackson da Cruz, meu companheiro amigo, tá certo? Olha, esse especial está valendo, tá certo? Vocês podem votar à vontade, pode ficar à vontade mesmo, pode dar o seu voto, porque, olha, tem três cantores populares: Carlos André, Fredson e José Augusto, você pode lá votar. Só que este especial a gente só vai tocar daqui a 15 dias, tá? Porque sábado que vem não estarei aqui, né, fazendo um programa, que seria dia 27. Ou seja, a gente vai colocar para o dia 5, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, deixa eu ver aqui se dá certo. É, dia 4, perdão, tá certo? Dia 4 de maio, né? Vamos transmitir esse especial aí, que eu acho que possa ser que seja o penúltimo, né? Dessa série do Brega, por enquanto, tá? Vai ser o penúltimo, porque a gente vai começar a entrar na época junina, tá? E a gente vai voltar aqui com o programa Sabor Nordestino, só com as músicas de forró. Porque no mês de junho a gente também vai homenagear, né, os artistas nordestinos, como Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, os Três do Nordeste, Jacques do Pandeiro, né? E diversos outros cantores aí. E também você vai poder escolher dentro do Brega Blog, né? Eu vou tentar ver se dá tudo certo aí. Estou falando assim, né, apenas uma ideia, né? Eu vou sentar com meu amigo Jackson da Cruz para ver se dá certo aí, para que a gente possa fazer também essas enquetes lá também, para que você possa escolher, né, o especial da época junina. Então vou deixar na última aqui do especial musical, que foi pedido nossa amiga Dona Creuza, lá na Rua Paraná, que tá curtindo com a gente aí. Um abraço, Dona Creuza. Vou deixar na última aqui, Cartas de Amor. Valeu, Baltazar. Muita saúde, muita paz para você. Espero que você continue, né, nesse sucesso que você faz aí, mesmo com um pouco de problemas de saúde aí. Espero que você seja esse cantor popular, maravilhoso, que deixou e que vem deixando cada vez mais sucessos românticos, para que todos nós podemos apreciar, com certeza. Vamos ouvir, deixando a última aqui. Em seguida vem os apoios culturais com o programa do Amado Batista daqui a pouco. Especial musical, foi com ele, Baltazar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego, pois eu tenho vergonha de falar. Leio aquelas tuas cartas de amor e agora de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? Sim, eu sei que sou covarde, mas eu te amo e sinto até vontade de chorar. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego, pois eu tenho vergonha de falar. Leio aquelas tuas cartas de amor que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração?